Chai meidala, irbini mishigani fadia, gaishi luf, my liebe. A rosa não se compara a essa judia rara criada no meu país. Rosa de amor sem espinhos, diz que são meus seus carinhos. Eu sou um homem feliz. Nos olhos dessa judia, cheios de amor e poesia, dorme o mistério da noite, canta o milagre do dia. A sua boca vermelha é uma flor singular, e o meu desejo é uma penha em torno dela bailar. Os olhos dessa judia, cheios de amor e poesia, dorme o mistério da noite, canta o milagre do dia. A rosa não se compara a essa judia rara, criada no meu país. Rosa de amor sem espinhos, diz que são meus seus carinhos, e eu sou um homem feliz. Nos olhos dessa judia, cheios de amor e poesia, dorme o mistério da noite, canta o milagre do dia. A sua boca vermelha é uma flor singular, e o meu desejo é uma penha em torno dela bailar.